quero é você, a minha, minha companhia. Nosso destino foi escrito no céu. Te amar é o meu maior troféu. E mesmo quando a vida me testar, eu sei que é com você que eu vou estar. Vou te amar a sempre, querer para sempre, te querer desejar para sempre. Você é tudo que eu sonhei, meu amor, eu juro, nunca te deixarei. Cada detalhe seu me faz sorrir. Com você eu aprendi a existir. Nossos caminhos juntos vão ser.